Boa noite a todos e a todas. Quero iniciar os cumprimentos pela mesa, pela última que acabou de usar o microfone, de Nilde, que preside o Conselho da Comissão Feminina. Parabenizá-la, estava ali conversando e nós éramos crianças em Cubatão, morávamos perto do mangue, das palafitas, jogávamos queimadas juntas e aprendemos em muitos momentos que não era. Que nós, enquanto mulheres pobres, de uma comunidade pobre, teríamos que permanecer ali. A gente conseguiu caminhar muito além daquele mangue, daquele campo que a gente jogava queimada. É um prazer tê-la aqui, parabéns pela sua história de luta, de vida, por seu empenho e por representar o Conselho da Comissão Feminina. Parabéns. Quero cumprimentar a vereadora Neira Peruzzi e fazer uma observação a todos vocês, homens e mulheres aqui presentes, que nós temos apenas uma mulher aqui no Poder Legislativo representando 50% do que somos no Brasil, que é a representatividade entre a paridade entre homens e mulheres é 50%. Então isso demonstra a exclusão da mulher ainda extremamente agressiva nas esferas do poder e muito principalmente no poder político. Quero cumprimentar a doutora Sheila Mourão, que é jovem. Eu não consegui não chorar quando você falou da sua mãe, porque ela é da minha, e ela é da minha avó. E nós, para chegarmos em algum lugar, nós temos que ter chão, pisar firme no chão, ter que ter um ombro e ter que ter alguém que funcione. E geralmente é a mãe, é a mulher. Então, parabéns, doutora, por ter chegado onde a senhora chegou, num lugar predominantemente masculino e onde nós, mulheres, estamos adentrando agora e não como era antigamente, por concurso público, por seu mérito, por sua dedicação. Então, jovem, e você segue a sua carreira, você vai ver que foi tão rápida e demonstra todo o seu entusiasmo, sua luta, sua participação. Então, não é por acaso que a senhora recebe a homenagem dessa cidade e do Poder Legislativo. E como disse a Maria Cacilda aqui, todas nós mulheres sentimos orgulho de homenagear uma mulher que está no poder que sempre foi masculino. Um parabéns. Eu vou cumprimentar o doutor Frederico, nada contra o juiz, por favor, doutor. Cumprimentar o doutor Frederico, juiz aqui de Cubatão, também vive e ajuda a construir a nossa cidade, participa da nossa cidade. Cumprimentar a doutora Luciana, cumprimentar o André, que é o presidente da OAB Cubatão. Cumprimentar o Valdir Calviano, representando o CIES, o Centro das Indústrias da nossa cidade. Quero cumprimentar o doutor Vanderlei Mange, delegado do terceiro DP aqui de Cubatão. Quero cumprimentar a cada uma das homenageadas, a Lúcia Celeste, que é uma professora, uma educadora. Só para vocês terem uma ideia, que às vezes a gente não imagina ou não conhece, nunca nem ouviu falar, fala, puxa, mas ela está sendo homenageada. Eu, outro dia, estava na rede social, mais de meia-noite, a professora Lúcia Celeste falou, puxa, estou saindo da escola de samba, Nações Unidas, e se eu conseguir um ônibus, eu posso levar para as minhas crianças na escola verem. Aí eu li e falei, professora, pelo amor de Deus, me dá um trabalho na hora dessa, vai dormir. E era 1 hora da manhã, eu estava com o Armandinho, ligando, Armandinho, temos que arrumar um ônibus para levar as crianças, que era 9 horas da manhã no dia seguinte. Então você imagina. E não é um ônibus que o poder público pode pagar, que tem contrato, tem um monte de coisa que você não pode fazer. Mas que era tão importante que aquela motivação da professora, aquela vontade da professora em levar lá para o Caí, lá naquela escolinha pobre, daquela comunidade mais sofrida da Vila Esperança, levar o som de uma escola de samba. Isso mexeu, mexe com a gente. E aí eu já pensei assim, se eu não conseguir esse ônibus, eu liguei para algumas pessoas que tinham arrumado 8 carros já emprestados, que as pessoas iam ajudar a levar a equipe para que aquela escola de samba pisasse no chão, lá da Vila Esperança, professora, para que ela pudesse, realizar o sonho seu e de todas aquelas crianças. Eu fiquei muito emocionada, foi nas redes sociais que a gente conversa, a gente nunca conversou pessoalmente, mas admiro o seu trabalho, a sua luta, e não é por acaso que a senhora também está aqui e eu hoje é homenageada, parabéns. Quero cumprimentar, parabenizar também a homenageada a Camila, que passou pelo Rotary Club, e ela veio aqui e disse que um dia ela vai poder estar aqui e com a voz dela, ela cantar com som, que ela tem uma voz maravilhosa, com som, ela cantar o Pai Nosso, com som que sai lá de dentro da alma, dentro da alma humana. Então ela tem este dom. Então, uma tem o dom da educação, da dedicação lá dentro, todas são homenageadas pelo movimento social. E a Camila, pela fé, pela emoção que ela passava. Parabéns, Camila, a você, pela sua história, por toda a sua família. Quero cumprimentar também a Lourdes Pimentel, que falou dos 30 anos aqui de luta na igreja, que citou suas amigas, e nós sabemos que as instituições, como a igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, as entidades sociais, são todas entidades fundamentais para que a sociedade seja cada vez mais justa e cada vez mais humana. Se dedicar 30 anos de sua vida é a fé em Deus, a fé em Deus, trabalhando pelo povo da cidade com dedicação. Então, realmente, é com muito orgulho que nós estamos aqui nesse dia que você recebe essa merecida homenagem junto com as suas amigas e sei que vocês ficarão mais 10, 20, 30 anos, porque vocês são tão persistentes. Tenho certeza que vocês vão continuar por muitos e muitos mais anos. E a cidade será cada vez mais acolhida. Quero cumprimentar também a nossa atleta, a Rosana. Rosana, você falou que tem 48 anos, você é mais nova do que eu. Eu olhei para você e fiquei lembrando minha saudade que eu tinha, né? Porque eu gostava de jogar bola, né? Queimada. Chegava em casa com uma maçula que tinha que lavar louça, né? E lembrar que naquela época você praticava atletismo. Vocês não imaginam o que é uma mulher querer participar de alguma atividade esportiva naquela época, há mais de 40 anos atrás. Não é o que é hoje. Então, eu acho que você quebrou tabu, quebrou barreiras e avançou, alargou o espaço da participação da mulher no mundo do esporte, junto com o Roberto, que você citou, que é meu companheiro de caminhada, né? E merecida a sua homenagem, um parabéns a você e a sua família. Quero cumprimentar por quem a homenageada, a Sara, que é missionária, tem uma dedicação dentro da igreja. Quando a gente fala da dedicação da instituição igreja, não é só no sentido da fé. A igreja acolhe famílias, assiste famílias que às vezes são dependentes de uma cesta básica, famílias que não têm teto, famílias que são totalmente desestruturadas. Então, o apoio da família, o trabalho, o seu trabalho, junto com o pastor Eli, faz a diferença para uma cidade tão sofrida como é a cidade de Cubatão. Parabéns também por sua homenagem merecida. Quero cumprimentar toda a equipe do nosso governo que está aqui, não vou nomeá-las, mas vou cumprimentar o nome das mulheres. A secretária Renê, que é secretária de esporte, a secretária Rosana, que é secretária de saúde, a secretária Karina, da promoção social, a Roseli, que é coordenadora da mulher, em nome de todas essas mulheres, cumprimento todas as pessoas do nosso governo. E em nome da ousadia da Cacilda, Eu cumprimento a todas as pessoas aqui no plenário que estão presentes nesta noite de hoje, a todas as mulheres e a todos os homens. Parabéns. Eu quero expressar mais uma vez a minha solidariedade à família da Glaucia, que partiu tão recentemente. É a primeira sessão que eu venho depois da Glaucia não estar mais aqui. Eu sentei 8 anos aqui numa cadeira e durante esses 8 anos eu conheci essa mulher que era brava, era guerreira, sempre aparentou calma, tranquilidade. Eu acho que ela sempre aprendeu a lidar com essa calma e com essa tranquilidade. Então, ela é muito parecida com a irmã, e a gente fica lembrando da Glaucia, do quanto ela contornava as coisas, amenizava quando a temperatura oscilava de dentro. Então, minha solidariedade à família, que merece ser perpetuada aqui nesta casa, todos esses anos de dedicação, de amor, de carinho, independente dos partidos políticos que aqui estivessem, ela tratou sempre a todos com igualdade, com muito respeito. Então, minha solidariedade para a família. E cumprimentar, parabenizar a Anaílce e toda a equipe do coral que a gente apresentou. Eu vim para cá, saí dali, pensando vir aqui, falar sobre alguma coisa, e mudei depois da intervenção da Cacilda. Doutora, eu vou contar uma coisa para a senhora. Eu cheguei aqui em 2001, né, professora de rede pública, né? Cheguei aqui em 2001, éramos 3 mulheres. A Rose, que está aqui, era vereadora, a Marli, que era professora, a Rosa, jornalista, eu, que era vocês, nós 3. E aí eu falei, puxa, como é maravilhoso, né? Chegar a um espaço predominantemente masculino. Mas na luta do dia a dia não é nada assim, não. Você só tem vantagem na fila do cafezinho, no banheiro, porque eles são mais, você tem um banheiro quase para você, mas nem tem posição para ela. Então, nós tínhamos só essas rivalias, mais nada do que isso. Aí eu lembro que era março de 2001. Eu sentei ali toda feliz e queria falar e poder compartilhar com as pessoas o que significava para mim chegar aqui, depois dos 40 anos da minha vida, num espaço predominantemente de homens. E sentei ali e falei que ia usar a palavra. Aí veio o tal do cerimonial, que ali continua de novo lá. É um homem, né? O tal do cerimonial disse que não poderia usar a palavra. Falei, mas estou aqui, vereadora, mulher, só somos 3. A mesa era toda composta por homens. Não, senhora, a senhora é minoria, né? Com minoria nós servemos a mesa, fazemos tudo, né? Não, a senhora não vai falar. Falei, então tudo bem. Tinha muitos convidados, muitas pessoas lúcidas, né? Como tem aqui hoje. Eu falei assim, ninguém vai me pedir de falar no Dia Internacional da Mulher aqui. O senhor presidente, que era na época colega Tião, o senhor vai ter que me caçar a palavra. Porque ninguém vai me pedir de usar a palavra no Dia Internacional da Mulher. E aí foi aquele que trocou, a sessão não começava, não sei o que e tal. E alguns diziam, não, fica calma, da próxima a gente te dá a palavra, próxima coisa nenhuma. Eu vou falar nesse dia. Eu estava sentada ali, a sessão não começava, aquele gurulinho, aquela coisa toda. Aí combinaram assim comigo, olha que humilhante, gente. Faz o seguinte, então nós vamos te dar a palavra, mas vai ser assim. Você fica quietinha lá, deixa terminar a sessão, acabar tudo. Quando acabar, nós perguntamos assim, vamos encerrar, alguém quer usar a palavra? E aí você faz assim, se manifesta e usa a palavra. E foi nessa condição que eu, pela primeira vez, vi aqui nessa tribuna, na condição de mulher, para falar da importância que é estar num lugar predominantemente dos homens e só chegar, como sempre chegamos, né, numa idade mais avançada, depois dos 40 anos de idade. E falei em 2001, falei em 2012, falei em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, e fui eleita presidente e continuei falando. No ano passado eu falei, não vou faltar nunca em nenhuma sessão solene do Dia Internacional da Mulher. e não vou deixar de falar, não vou trocar perna quebrada, uma placa desse tamanho que ainda tem aqui, o nosso de parafuso na perna, eu vim com parafuso, com muleta, sentei aqui e vim para cá. Então, assim, isso parece, às vezes, ao olhar de algumas pessoas, algo muito que não tem muito significado. Mas para nós, que temos uma longa caminhada, de 50 anos nessa sociedade, é extremamente significativo. Né? Então, eu queria compartilhar isso, porque a Cacilda fez o que eu fiz, e como a data foi muito mais difícil, Cacilda, porque hoje você não quebrou o protocolo. Eu recebi o bilhete, eu estava do lado, e a vereadora Neira Peluzzi, eu entreguei o bilhete a ela, disse que havia uma solicitação de fala das mulheres da MB, e não foi uma quebra de protocolo. A presidenta da mesa permitiu que você usasse a palavra, falando em nome das mulheres. Então, assim, hoje, essa quebra de protocolo foi com o apoio de uma mulher que presidiu a mesa. Vamos falar disso. Quero cumprimentar os nossos colegas vereadores. O vereador Bigode, que quase faltou aí na semana passada, né, vereador? Então, sigam aí, cuidado. Cuidado. Cumprimentar o nosso vereador Adeildo, conhecido como Dinho, vereador Dinho. Quero cumprimentar o nosso vereador, o locutor, o vereador Aguinaldo Araújo. Dizer, Aguinaldo, esse lilás é a cor da luta da mulher, porque, como disse a doutora Sheila, no dia que a fábrica foi queimada, que tocaram fogo na fábrica com aquelas mulheres, elas mexiam com material têxtil e as mãos estavam pintadas, borradas da cor lilás, e é a cor da luta da mulher por um mundo mais justo e mais igualitário. Quero cumprimentar o nosso vereador, o vereador Vila, que tantas e tantas vezes lutou pelo seu bairro, pela sua comunidade, do pobre bairro da Vila São José, que tem uma história marcada não na cidade, mas na região. Cumprimentá-lo, parabenizá-lo. Enfim, cumprimentá-lo, senhor presidente, vereador Donizete, e dizer que o senhor faz a diferença, né? Então, as coisas mudam e são posturas como as suas que nós mulheres faz com que nós mulheres acreditemos que nós estamos mudando junto com vocês e com o apoio de vocês este mundo. O senhor levantou da cadeira para a qual o senhor foi eleito para dirigir os trabalhos dessa casa e deu lugar a uma mulher que é a vereadora Neira, que faz com que vocês possam passar aqui no mundo. Parabéns. Quero cumprimentar o vereador Geraldo Guedes, que também já foi presidente aqui nessa casa. Fomos vereadores durante dois mandatos juntos. Cumprimentar também o vereador Alemão, também juntos naquele período de 18 anos, que ficamos desde 2001 a 2008. Cumprimentar o meu companheiro, colega de longa caminhada, colega de escola, eu copiava todos os mapas dele, gente, porque ele conhecia mapa pra caramba. O vereador Paulo Tita, meu amigo também de infância da nossa época, né, Janilce? Cumprimentá-lo. E pedir também, eu quero cumprimentar uma das homenageadas que na minha lista aqui eu tomei o livro, pulei. Cumprimentar a doutora Viviane, que aparentemente jovem, ela conseguiu fazer o primeiro transplante na cidade de Cubatão. Salvar uma vida, transplantar alguém, fazer um coração que morreria junto com outro corpo, bater dentro de um outro corpo, dando vida com órgãos, né, no outro corpo, isso feito por uma mulher, marca também a história, doutora Viviane. Então, nós conhecemos o seu trabalho, a forma carinhosa com que a senhora trata da população da cidade, com carinho, com amor, com afeto, até porque às vezes as pessoas procuram atendimento na saúde e nem a doença é tão grave, mas um olhar, um jeito de tratar, uma palavra mais doce, já consola e melhora a saúde das pessoas. E a senhora faz isso com muita dedicação. E a população reconhece, e o vereador Donizete, na sua bancada, a indicou, a senhora, de fato, marca a nossa história com o primeiro transplante realizado. E eu, junto com o Bigode, Bigode, não fala isso que ela falou para a vida esses dias, né? Então, assim, então parabéns a você, a sua família, sua mãezinha que eu conheci, que está ali presente, que eu deixei de orgulho, como estão todas as mães. Eu estava aqui, tinha uma. Não tem uma voz de criança aqui? Era o meu netinho que estava lá em cima, né? Fazendo barulho, né? Então, todas nós, mulheres, gente, eu só vou deixar um recado bem simbólico do que significa o papel dessa mulher. Hoje, estou governando a cidade de Cubatão. Essa cidade que nós governamos, Cubatão, essa cidade que eu nasci, que a minha avó nasceu, que a minha tataravó nasceu, foi uma cidade que ao longo dos anos foi governada por homens. E o que nós temos hoje, e aí não é para dizer que nenhum político é melhor do que o outro, é pior do que o outro, não é uma questão político-partidária, mas a herança do que se construiu em Cubatão é a herança de quem não teve um olhar social para o nosso povo, para a nossa gente. Não é fácil governar uma cidade em que abriga o maior polo petroquímico de toda a América Latina. É a cidade dos empregos que fecha as portas para as mulheres. Imagina governar uma cidade em que não tem emprego para as mulheres. E que a gente caminha na periferia da nossa cidade, porque mais de 60% da nossa cidade é periferia, mais de 60%, mais de 70% do nosso povo não tem um salário mínimo, não tem uma renda de um salário mínimo. Portanto, nós governamos uma cidade com muitas carências sociais. Fechar uma fábrica em que ia completar, construída há quase 100 anos, é apagar uma história. É apagar a história, como disse a Cacilda, de luta e de trabalhadores que construíram a fábrica e que produziram papel durante anos e anos e anos e anos e anos. Disse a Cacilda, produzia papel, mas não sei ler muitas coisas que estão escritas pelo mundo jurídico. As pessoas sabem que têm direito, mas não tiveram tempo de se dedicar a conhecer as leis. E pior que a gente ainda vive num país que ninguém pode alegar inocência por desconhecimento de lei. Imagina um negócio desse. Então você não pode alegar sua inocência porque você vai dizer, não sei, não conheço a lei. Então eu quero aqui prestar minha homenagem, minha solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Liga Papéis, onde mais de 80% são mulheres. E lamentar que a relação capital-trabalho, que a gente pensa meio que estamos no século XXI, que essa relação feminiza, e de fato melhorou bastante as relações capital-trabalho, o mundo empresarial, o João Luiz está aqui representando as indústrias, e eu tenho uma excelente relação com as indústrias de Cubatão, de parceria, de ajuda, e fiquei extremamente decepcionada, triste, de perceber que a empresa que, num determinado momento, pediu a nossa ajuda para conseguir que o papel fosse taxado com uma alíquota para garantir a competitividade na China, com o papel da China, e o representante da empresa foi comigo à sala do ministro Pimentel para pedir a taxação do papel e disse que a fábrica não fecharia lá em Brasília. Depois me mandou uma carta dizendo que fecharia a fábrica. Eu lamento profundamente essa relação. Eu me solidarizo com a luta de vocês. Hoje eu nem sei exatamente qual é o caminho que vocês estão construindo, mas eu, como disse, ao longo da minha vida, eu tenho um lado, e este lado é o lado das pessoas, é o lado do trabalhador, da mãe, da mulher, da criança e do jovem. Portanto, vocês têm a mais do que a minha solidariedade. Vocês têm o meu apoio, o meu companheirismo na palestra. Nessa luta da mulher, só para encerrar, de a gente falou aqui do centro de referência da mulher. O centro de referência da mulher, e que antes se chamava Casa Abrigo, era uma reivindicação. Foi o primeiro requerimento que eu apresentei nessa casa em 2001. Em 2001, o primeiro requerimento, como mulher, eu vi aqui, foi a construção de uma Casa Abrigo. E foi a primeira pedra fundamental que eu coloquei nessa cidade quando eleita no ano de 2009, numa parceria com a Petrobras e que nos permitiu ter o único centro de referência da mulher de toda a região da Baixada Santista. E muito mais do que isso, nós acompanhamos. Durante o período das obras, fui visitar as obras, e estava em fase de acabamento, eu pedi para o dono da empresa que estava fazendo, construindo as obras, que foi contratado não pelo meu governo, né? Porque quem contratou foi a Petrobras. Eu pedi a ele que contratasse mulheres, porque nós estávamos qualificando mulheres na área da construção civil, para que as mulheres fizessem um acabamento. E ele atendeu o pedido. Ele contratou pedreiras, azulejistas, mulheres para colocar o gesso. Então, mais do que ter o centro de referência de apoio à mulher, tem a mão da mulher que construiu aquele edifício, que hoje é administrado pelo conselho, pela ONG, aqui na nossa cidade, e que dá mais do que uma estrutura de apoio, é um centro de qualificação, de reposição, é um local aberto para receber as mulheres em todas as suas demandas. O que a gente espera é nunca ter que receber a mulher, porque ela está fugindo de um marido que quer agredir, ou de um ex-namorado, como que foi julgado hoje aqui, com 18 anos, por conta de um rompimento de namoro, ele vai lá e mata uma menina de 18 anos de idade. E alguns dizem que ainda não existe, que essa questão da violência diminuiu coisa nenhuma. Você pegar esses últimos 3 meses no jornal, todo dia tem crime contra a mulher. Todo dia. E eu lembro que eu tinha uma aluna que morava aqui na Vila Esperança. Eu dava aula para ela. E, assim, são essas pessoas que nos impulsionam e nos motivam a construir políticas para as mulheres na nossa cidade. Ela era aluna frequente, frequentava todos os dias. De repente ela sumiu. E eu tinha mania de sair procurando alunas e perguntar o que tinha acontecido. Até porque muitos acabam sendo coletados pelo mundo, sei lá, desiste. Eu buscava os meus alunos mesmo. E eu queria saber dela, pedi para um grupo ir atrás, e ela não quis voltar para a escola. Por que ela não quis voltar para a escola? Ela fez alguma coisa errada? Ela matou, ela roubou, ela não queria estudar? Queria. Mas separada, há 3 anos, o marido pulou dentro da casa dela, com uma faca na mão, enfiou a faca no canto da boca e rasgou até a orelha. Ela foi pro PS, foi costurada e ficou com uma costura enorme, uma cicatriz enorme no rosto. Não foi ele que se escondeu, foi ela que se escondeu. Foi ela que teve vergonha de dizer que ela estava sendo violentada, porque essa não foi a primeira violência dela. E ainda muitas mulheres hoje têm vergonha de dizer que são agredidas, que são violentadas. E por quê? Porque a partir do momento que uma mulher assume que ela está sendo agredida, ela tem que garantir o seu sustento e o sustento dos seus filhos, porque a mulher nunca abandona seus filhos. E aí imagina uma situação. A dependência econômica causa uma dependência psicológica profunda que faz com que a mulher aceite dormir na mesma cama com o algoz que bateu, que machucou a ela, aos filhos, durante muitos e muitos anos, se perpetuando, muitas vezes, até que o crime definitivo vem, que é a morte. Aí alguém fala, olha, matou. Porque, mas quando chegou até esse ponto, muita coisa já aconteceu. Então é preciso que a gente, mais do que lutar para que tenhamos lei como a Lei da Penha, mulheres no Poder Judiciário, que a gente também eduque melhor os nossos filhos homens, para que os nossos filhos homens saibam que eles não precisam ser machistas para se autoafirmar. Então a educação hoje cabe a nós mães, a nós, mulheres, professoras, educadoras, aos pais, a toda a sociedade. Educar os nossos filhos para que eles consigam enxergar esse mundo melhor, esse mundo mais justo, respeitando as adversidades, respeitando que as pessoas são diferentes, respeitando que as pessoas têm momentos diferentes na vida. Acho que para a gente, esse é o nosso maior papel nesse momento da história. E, para encerrar, também vou fazer aqui o meu desabafo com o Sérgio da Silva, se me permitam. Governar como mulher também não é fácil, como eu disse. As pessoas tinham seu sangue, você tem que provar que você comanda a cidade 24 horas. Por que não cobrar dos outros, cobram de você? E não cobram com a mesma paciência e nem com a mesma coerência. Nós somos sempre cobrados com mais agressão. Por quê? Talvez porque nós mulheres respondemos. A relação de responsividade com as nossas demandas sempre são maiores. E nós respondemos mais aos apelos. Mas aí nos cobram, assim, de tirar a alma como não se faz com os homens. E quando você diz, puxa vida, mas puxa, comigo tem que ser assim, desse jeito? Aí as pessoas me dizem, quem mandou você chegar? Não foi você que quis? É uma coisa, sabe, difícil de lidar com a questão do poder. O poder é machista. Ou poder executivo, ou poder legislativo, ou poder judiciário. A sociedade ainda é muito masculina e não tem um olhar feminino. E assim, eu digo isso vivendo, vivenciando o que é, né, esse espaço do poder. Desde uma simples coisinha. Dá para imaginar que em Brasília, todo mundo vai paletó. Paletó e tem uma coisinha para colocar os cartãozinhos. Aí você anda, aí tem um cartãozinho do deputado, um cartãozinho do senador, um cartãozinho do sequinho, um cartãozinho do sequinho. E nós, aquela bolsa enorme, já temos que carregar peso, você vai procurando com os cartãozinhos para misturar com batom, já está vermelho, já está tudo amassado. E aí todo mundo te dando um cartãozinho, você não achou o cartãozinho. E aí a gente compra blazer, nas mulheres, né? Tudo com falsificado, está costurado. Nosso blazer não tem bolso, né? E a vestimenta? Se a gente vestia um decotado, se vestia não sei o quê, eu não sei o quê. Eu até escrevi um texto semana passada, essa semana, porque eu gosto de usar jeans e calça branca. Então o pessoal já sai dizendo que eu não tenho roupa, que eu só uso branca, que eu estou sempre com a mesma roupa, que é o jeans e calça branca. E eu procuro variar as blusas brancas. Os jeans não precisam tanto, né? Mas estar mulher no poder, né, é você andar de salto alto e visitar a obra. E aí você chega lá na obra e o cara fala, mas você não vai ver esse saltinho, aqui não vai dar não. Aí você tem que levar também uma sacola e um sapato baixo. Porque o mundo de Brasília, construído por Juscelino Kubitschek, foi um mundo para os homens. Corredores imensos, para você andar, com essa sola de sapato confortável, para o esporte masculino. Porque para nós, mulheres, é o saltinho, inventaram essa moda de salto, bico fino. E é o que a gente acaba comprando e consumindo. Porque, como é que eu vou fazer? Onde você vai comprar, né? Ou ir contra, né, esse vestuário imposto pela sociedade? Aí eu lembro aqui que tinha a sessão, ó, gente, é o último momento, não vou falar mais. E a sessão que é assim. O vereador tem que vir com traje completo. Traje completo tem que vir com paletó, né, gente? A gravata e tudo. Aí quando a mesa tinha aqueles conflitos de divergência política, a mesa queria expulsar um vereador, entrar com decoro parlamentar. Tá sem gravata, decoro parlamentar, regimento, aí saiu o vereador, arrumando uma gravata emprestada e colocava uma gravata. Ele dizia, gente, e aí, hein? Como é que eu fico? Qual é o meu uniforme aí? O que, que eu uso? Porque, na verdade, o uniforme, ou seja, a vestimenta aqui é paletó e gravata na Câmara, gente, até hoje. E são pequenas coisas, simbólicas, mas extremamente significativas. Bom, eu encerro dizendo que, enquanto mulher, a gente também governa com paixão, com coração, como mãe mesmo, né? Sofrendo mais também, até porque quem se doa mais sofre mais, sofrendo muito mais, porque as feridas vão ficando, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar e ter o centro de referência da mulher. Eu tenho muito orgulho de ter assumido uma cidade que não tinha vaga em creche, que tinha 700 vagas em creche, e hoje chega a 3 mil vagas em creche. Eu tenho muito orgulho de ter chegado numa cidade em que nós queríamos fazer uma revolução na educação e as escolas estavam caindo, era chuva dentro, chuva fora, e hoje nós temos o melhor equipamento público, reconhecido, inclusive, nas pesquisas, como a melhor educação da região da Baixada Santista, e que as pessoas preferem escola pública do que escola particular, porque a nossa escola tem elevador, a nossa escola tem ar refrigerado, a nossa escola tem netbook, a quadra está coberta, a escola para a escola que é para portadores de necessidades especiais tem brinquedos adaptados para a cadeira. Sabe o que é isso, gente? Você colocar a cadeira para a pessoa poder brincar lá no carrossel. Sabe, você tem essas coisas, né? É muito significativo. Poder ter entregue parte meninas com toda aquela parte esportiva. Poder estar entregando agora, em abril, um cinema, teatro, sala multimídia. Nós estamos numa cidade, gente, sem cinema, sem teatro, sem parque, sem praça, só com chuva, buraco, mato. Sabe o que é entregar um parque? E a gente entregou parte da obra, só a parte esportiva, como entregamos ali na Vila São José, e você passa a noite e vê um monte de mulher com seus filhos brincando até tarde, as mulheres ali e a criançada ali brincando para lá e para cá. Eu olho, meu Deus, onde estavam essas crianças todas? Elas muito provavelmente estavam jogando snook, às vezes num botequinho que tinha do lado de casa com o pai ou com o vizinho, porque não tinha lugar para brincar. E aí do snook é um copinho de coca, de Coca-Cola, depois um copinho de cerveja, daí é um passo para o alcoolismo e a gente acaba perdendo as nossas crianças. E eles podem ver que as nossas polícias traz a família para a rua, a família para as praças, as famílias para brincar, e isso com o desafio. Como dizia Einstein, é nas crises que se descobrem grandes estratégias. Nós vivemos aqui exatamente por esse desafio. Nós estamos no ano de 2012 e o orçamento do Tesouro Municipal é nada menos do que 200 milhões a menos do que o Tesouro Municipal no ano de 2007. E mesmo assim, uma cidade se ergue do ponto de vista social, do ponto de vista humano, para que ela seja reconhecida e respeitada como uma cidade estratégica para o desenvolvimento da nossa região e do nosso país. E, com muito orgulho, aumentamos o número, o número de mulheres no polo petroquímico, com parcerias, com apoio das indústrias, com este novo olhar. É esse nosso olhar diferente que nos faz mudar mais radicalmente o mundo, que nos faz sofrer mais, mas como diz a vida, a gente continua tendo fé na vida. Boa noite. Parabéns a todos.